Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações estranhas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 187º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge! E neste episódio 187, já que a gente teve a disfarçatez de no 185 fazer aquela merda do Dr. Mordred, e já que eu descobri naquela gravação que os três participantes da gravação tinham visto o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, eu pensei, porra, por que que então que a gente fez o caralho do Dr. Mordred? Porque já tinha feito, né? Eu descobri no meio do caminho, então não ia parar uma gravação pra fazer outra. Então o que que a gente resolveu fazer? Agora a gente vai fazer Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, com os mesmos três imbecis que gravaram a porra do Dr. Mordred. Ou seja, está aqui comigo nesta gravação a minha pinca mina paz, Joaninha Trekker, senhora da loucura e muitos apelidos. Fala logo, mulher. Olá a todos, aqui é a Ana Lúcia, Joaninha Trekker. E eu não sou estranha, eu já admito que talvez eu seja um pouco esquisita. Mas continua uma Cumberbitch. Sim, claro, claro. Ainda mais aqui que tem três, né? Né? Porque caso como é que é multiverso da loucura, né? O Homem-Aranha no multiverso são três pessoas diferentes. No caso do Doutor Estranho, é o Cumberbatch, Cumberbatch, Cumberbatch. Né? Então. E esse que já tá rindo, vocês estão ouvindo, né? É o meu feed Kenga favorito do coração, o senhor J. Santos. Fala coisa. Oxente, jagunçaiado do meu coração. Em algum lugar do multiverso, eu sou um cara que lembra das coisas. É, você é um cara que não atrasa pra começar a gravação. Ups. Né? Ups. E que não gagueja, e que não tosse, sei lá. É, né? Ups. E que não tem TDAH, desgraça. E que tem dinheiro também. Ah, isso, tomara que nessa dimensão também tenha. Não, ele é padrinho, né? É dos mecenas. Eu espero que tenha dinheiro, pelo menos, pro mecenato, né? Mas vamos lá. Voltaremos daqui a pouquinho pra falar do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e não sobre o mecenato do Paranerdia, depois dos recadinhos. Vamos lá. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma leva de recadinhos, bora? Aqueles que querem mandar um comentário no site, basta dar um pulo em www.paranerdia.com.br. Vocês que querem mandar um e-mail, que nem o nosso querido Elias Passos Tenório, que sempre manda suas vídeos respostas, basta mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Aqueles que querem mandar uma tweetada através do Twitter, basta mandar para @paranerdia que tá tudo certo. Você que ainda gosta de estar lá no Facebook, basta dar um pulo em facebook.com/paranerdia e você vai ver os posts por lá também. Você que quer interagir com a gente e tem uma conta no Telegram, basta dar um pulo em t.me/paranerdia no hub multicultural do Paranerdia. É muito bom, hein? Você que quer dar um pulo lá no YouTube, ver o canal do Paranerdia, ver os episódios feitos em live e os outros quadros que já estão lá, do Nerd Master, basta dar um pulo em youtube.com/paranerdiatv. Agora você que quer ajudar o Paranerdia financeiramente a dar saltos mais altos, continuar fazendo podcast com a qualidade que tem, basta acessar os endereços apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. Agora você que quer fazer uma contribuição de qualquer valor, basta dar um pulo no seu site do banco favorito e fazer um Pix para o Paranerdia. A chave é o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br com o valor que você julgar justo. Então, basta dar um pulo lá, fazer aquele Pix maroto e ajudar, e a gente vai ser grato até a próxima contribuição. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e fiquem com o episódio. Hey, Luke! Eu sou seu pai! Estamos de volta! Então tá, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ou Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Yeah! Lançado no mundo inteiro em 2 de maio de 2022, ou seja... Cara, tem spoiler nessa merda, então se tu não viu a porra do filme, maluco, o que, que tu tá fazendo vendo esse podcast? Já tem um mês que essa porra desse filme é lançado, então, ou toma vergonha na porra da cara e vê, nem que seja nos torrentes da vida, antes de vir ouvir esse episódio, por favor, obrigado, tá? Então, aviso de spoiler dado e xingamentos à parte, vamos lá. O diretor desta película é ninguém mais, ninguém menos que o senhor Sam Raimi. Qual é do Sam Raimi, dona Ana? Olha, o Sam Raimi é um diretor bem tradicional de filme de terror, ou terrir, né? Dependendo de... Alguns acham que é mais terrir do que terror. É, eu faço um parênteses aqui, que eu não sou exatamente a criatura mais apropriada para falar da carreira dele, porque eu não gosto do filme de terror, tá? Mas eu sei reconhecer o nome e a importância dessa figura na vida do cinema. Ah, fala dele, então, né? Só pelo Zomiranha, então? Sim, sim, pra não dizer que ele só tem coisa horrorosa na carreira, ele também tem umas teias de aranha do universo Marvel, opa, ou melhor, do universo da Sony, né? Inclusive, na carreira. Inclusive, um que é considerado até hoje ainda o melhor filme de Miranha de todos, que é o Miranha 2, né, com o Dr. Scoptopodos. É? Sim, sim. Então tá. E quem é que tá no roteiro desta bodega OJ? É o Michael Waldron, que é um... sei lá quem é esse cara. Cara, você vai ficar... Quer ver que eu vou explodir tua cabeça agora? O cara é roteirista do Rick and Morty. Ele é o roteirista principal do Loki. E ele fez uma porrada de filmes da melhor qualidade, cara. Então, se é pra falar de multiverso, cara, não tinha nenhum nego mais melhor pra botar no roteiro do que esse cara. Cara, e o cara ainda ostenta uma bela bigoda. Porra, e tem uma bela bigoda, que isso também é um... É uma coisa muito importante na vida de uma pessoa ostentar uma bela bigoda. É um achievement, né, cara? É um achievement social. Ou com a cerveja, né? Então tá. Passando então agora pra sinopse. Vou dar sinopse eu mesmo, tá? Doutor Estranho tenta ajudar a jovem América Chavez a fugir de demônios que querem roubar o seu poder de viajar entre as dimensões. Mais do que isso é estragar a brincadeira, né? Eu sei que não é só isso a sinopse da porra do filme, mas se falar mais que isso, estraga o rolê, né? Então eu vou ficar só nessa conversa. Se bem que a gente vai estragar o rolê todo, né? Né? Mas aí vem o elenco. E, dona Ana, vai, brilha. Quem é o primeiro e mais importante ator desta bagaça desse filme? É ele, gente. O Benedito. O melhor. Ah, será o Benedito? Ninguém resiste a fazer essa piada, né? Vamos ser sincero. É o nosso amigo Benedict Cumberbatch. Né? E está de volta no papel de Dr. Stephen Strange. Ou Dr. Estranho. E que também acaba tendo outros papéis, ou melhor, outras posições dentro do filme, né? Será que eu já posso fazer o disclaimer aqui das duas variantes? O variante é legal, hein? As perucas? Ai, não, mete bronca. Já falei, spoiler tá dado, foda-se, vai lá. Então, digamos, ele está também como o Doutor Estranho Maligno. E a outra variante que eu achei muito legal, que é o Doutor Estranho, um morto muito louco. Né? Mas antes dele ser o Doutor Estranho Morto Muito Louco, ele era o Doutor Estranho Defensor, que era o Defender Strange, que era a versão Doutor Estranho dos Defensores, uma antiga equipe que tinha ele, o Hulk, o Namor e o Surfista. Não, era ele, o Hulk, o Motoqueiro, o Fantasma e o Surfista. Era a equipe louca mesmo, né? Mas foda-se, né? Fazer o quê? Era tão louca que não durou muito, né? Porque acabou ficando a Valquíria, né? O Anjo, o Homem de Gelo, durante um tempo também o Fera e... esqueci quem mais. Um monte de gente. Eu fiquei preocupado de aparecer um Benedito com Berbate como lavador de carro, o outro como limpador de janela, sempre um monte, sabe? É, mole. Tem gente que tá vendo o tic-teco, tá vendo? O cara fica vendo o tic-teco, aí fica pensando besteira, tá vendo? São os meus dois neurônios, eu não posso assistir filme sobre eles. Eu só posso dizer, ainda bem que não baixou lá um Ed Murphy nele, porque senão ele era capaz de fazer os papéis femininos, masculinos, os monstros. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Né? Eu pensei nisso. Falando em gente doida, quem é a copotragonista desse filme, Off de Kenga? A linda, maravilhosa Elizabeth Olsen, como Wanda Maximoff, feiticeira Escarlate e outras feiticeiras lá. Whatever, alternativa. No caso é só mais uma, que é a Wanda Alternativa, né? Alternativa lá, bonitinha de cabelo de rabo de cavalo, tudo bem, mas eu. É. Né, também faltou Wanda vendedora de seguro, sei lá. Não. Faltou a Wanda deusa e a feiticeira. Que a gente sabe que ela é deusa. Porque uma louca ela já era. Deusa, né? Deusa ela já é também, né? Já, você já sabe, né? Então tá, joga. Além deles, eu deixei pra mim a furada. Acabou caindo pra mim a furada. Também tá nesse filme a tal da foda-se, eu vou ler do jeito que tá escrito, Xochitli Gomes. Eu sei que não é assim que pronuncia, mas foda-se, é assim que tá escrito. É Xochitli Gomes, fazendo América Chavez. É Xochitl, gente, é Xochitl. Eu sei que é difícil, eu também tive que consultar o Google. É Xofoda-se. É isso aí. Gente, ela nem é do País de Gales. Você sabe que é uma... Au revoir, Xoxana! É. Arigato, Shiryu, Samurai, Foryu. Isso daí. Então tá. Falando em Benedito, já que a senhora gosta dos Beneditos, dona Ana, teve outro Benedito bom também nessa conversa. Quem é o outro Benedito? Não, esse é o Benedito esperto, né? Porque ele é Benedict Wong e ele interpreta Wong. Olha só, o Mago Supremo. É, tudo bem que o Wong é o primeiro nome, que no caso dele, o Wong é o sobrenome, né? Mas tá bom, é o Wong. Whatever. Whatever. É aquela situação de encaixou, né? Bonitinho. Né? E quem mais também tá nesta conversa, na parte, vamos dizer, mais bonita desse filme, seu filho da puta? com a Rachel Adams como doutora Christine Palmer. É, a ruiva Palmer, linda, outra ruiva em linda. Em duas dimensões, né? E não é largura e altura. Sou dois. Obrigado. Que filho da mãe. Tá? E caralho, mas só tá caindo pra mim os nomes bons, hein? Puta que pariu. Também tava nessa porra desse filme o tal do Chivetel Ejiofor. Ejiofor. Ah, foda-se. Que é o Barão Mordo. Quero saber. Eu acho que o mais próximo puta, é Chivetel. Oh, meu Deus, eu engasguei aqui agora também. Ana! É o showzinho, Ana, é o showzinho, tá bom? Não, é Ana, o showzinho. Ana, Ana, foda-se. What? English, motherfucker, do you speak it? Yes! Desculpa. Foda-se. Quero saber como é que se pronuncia o nome desse filho da puta, não. Que é o porra do Barão Mordo, tá? Foda-se ele também. Mas, tivemos aqui a volta de uma pessoa muito aguardada, né? Quem é que tá fazendo o papel da Capitã Maria Bethânia, da Capitã Carter, dona Ana? É ela, a linda, a poderosa, a necessária, a absoluta Hayley Atwell. Atwell, olha, que bonito, hein? E ficou bem no papel de forçuda, hein? Ficou saradona, hein? Cara, essa mulher encara tudo, disse que ela voltou a namorar o Tom Cruise. Né? Ela encara qualquer coisa. Que porra, hein? Mas também, além dela, quem mais voltou do mundo dos mortos ou das séries mortas, seu Jota? O Jagunço lá, o Anson Mount, como Raio Negro. E interessante, sim, né? O nome do cara é Mount, porra, e ele não abre a boca. Não, é a porra do Raio Negro, daquela merda de série dos Inumanos, que teve um mal nasceu, morreu, aquela porra daquela série Nat Morta dos Inumanos. E eu vi, tu lembra aquela dela? Bosta. Não, nem eu assisti aquilo. Bem feito, né? Caralho, só tá caindo os nomes bons pra mim, puta que pariu, mas vamos lá. No papel da Madame Dona Maria Rambeau, a filha da Mônica, né? A mãe da Mônica, aliás, como Capitã Marvel, tava lá a Lashana Lynch. Mas teve um sujeito, sabe, dona Ana? Oi. Que muita gente na internet tava fazendo meme pra ele virar esse personagem. E olha que a galera foi e botou ele mesmo nesse personagem. Quem é este memístico personagem, dona Ana? Não, aqui o fanservice completo ficou a cargo do nosso fofo John Krasinski fazendo Reed Richards, gente. O senhor é fantástico. O borrachudo. Nossa. E além disso, que outro? Joga o outro também, porque você merece. Você vê a moral do cara, que tem direito até a introdução musical, a né? Sonora. Estamos falando de Patrick Stewart, professor Charles Xavier. Porque eu sou das antigas e era Xavier, tá? Não é Xavier, não é Xavier. Xavier, na... Xavier. Xavier no olho do teu cu. Xavier, não é Xavier, não. É Xavierzinho, meu filho. E pra fazer sua alegria, Jota, que participação especialíssima tivemos neste filme? A deusa Charlize Theron como Claire. Ô, oh, beleza. Ô, oh, Dilis, ah, lá em casa. Rapá! Né? Dona Charlize Theron pode fazer os papéis que ela quiser, que eu curto tudo. Ela né? pode fazer o que ela quiser com o meu universo, que eu tô um pouco me lixando. Né? E pra não acabar, que também tivemos uma outra participação especial, porque se é filme do Sam Raimi, tem um cara que tem papel garantido em todo filme do Sam Raimi, que é o seu Bruce Campbell, fazendo, no caso nesse aqui, a participação no papel de Pizza Popa. É, pra quem não sabe, o Bruce Campbell é o ator assinatura do Sam Raimi. Tá? Você vai vê-lo em algum momento, em algum papel, nem que seja o porteiro, tá? Pra deixar do teatro. No teatro, mas ele vai estar lá pra você saber. Ah, é o filme do Sam Raimi que tem o Bruce Campbell aqui. Não tem como ter dúvida. É, cada um tem o Samuel Jackson que merece, né? Ah, não fala mal do Bruce Campbell, ele groove. Não tô falando mal do Bruce Campbell. Mas porra, que ele é canastra pra caralho, né? Fazer o quê? Mas qual que é o problema de ser canastrão? A gente adora ele! Sim, com certeza. Bom, então vamos começar logo com as cenas do filme, né? E esse filme já começa bom, né? Que ele não tem uma introdução, ele já começa a milhão, não, né? Ele começa a milhão com o seu Doutor Estranho defensor, que não é um Doutor Estranho, ou não um Doutor Estranho, vamos dizer, diferente, um rabo de cavalo, uma roupa quase tão feia quanto a do Doutor Mordred, né? E olha que eu não tinha visto o Doutor Mordred ainda, pra ver como é que a roupa dele é feia, né? Aí ele tá correndo dentro de uma dimensão bizarra pra cacete, uma adolescente de camiseta de estrela, né, de jaqueta de estrela, perseguido por uma porra de um demônio de energia. Caraca, que cena, já começa sentando a borracha na gente, né, gente? É visualmente impactante. Porra! Essa cena inicial, ela lembrou aqueles os quadrinhos dos anos 70 e 80 do Estranho, tu lembra, Nerd Master? Parecia que quem desenhava o Estranho tinha tomado LSD, porque era uma... Parecia não, eles tomavam. Não. Mas assim, talvez o pessoal... Não o original, porque você acha que Steve Dicto... Você tá supondo que eles tomavam coisas lisérgicas nos anos 70. Isso era muito prático, mas é que a gente tem que fazer uma defesinha do Steve Dicto, né? Porque todo mundo disse que ele era o cara mais quadrado possível e imaginável. Ele era meio chapado das ideias naturalmente, ele não precisava de nenhum aditivo. Ele era maluco normal, ele já era maluco por natureza, não precisava ser chapado. Não, ele não tinha aditivo. Eu acho que essa assinatura visual inicial do filme foi também um easter egg, né, pra quem era fã dos quadrinhos, né, antigamente, né? Sim. Olha, que acompanhou no início. Jota, vou te dizer que pra ficar mais quadrinho, mas mais quadrinho mesmo, só faltava um recordatório em algum canto escrito assim no último episódio. Ah, ia ser do caralho! Ia ser bom pra porra. Né? Mas aí o que que acontece? Eles estão correndo, né? Estão fazendo essa... Olimpíada do Faustão no universo alternativo, né? Porque eles têm que correr atrás do livro de Vishanti. Nomezinho. E que caralho é livro de Vishanti, Donana? É descrito aqui como o mais poderoso livro da luz de todos os universos. E quer que isso seja. Uma coisa engraçada. Vou até deixar um negócio já encalacrado aqui, já engatilhado, né? Pra eu ver e entender direito o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu preciso ter visto outra coisa no universo Marvel como todo? Sim, duas. O filme anterior, né? Porque eu acho meio difícil você ver um filme 2 sem ter visto o filme 1 primeiro, né? Eu acho que dá um pouquinho de agonia, né? Pra mim, pelo menos. E pro Dr. TDAH aqui também, eu acho que sim, né? E WandaVision. Porque você precisa entender de onde é que a Wanda tirou todos esses poderes, que eu te garanto que não foi do lugar da onde o Batman tira o escudo. Tá? Tu acha que não precisa ver o What If e a série, não? Não, eu vou te explicar o porquê durante a conversa. Por que não precisa ter visto o What If. Tá? Eu sei que existem dois personagens que lembram muito coisas que aconteceram no What If, mas eu vou te provar com embasamento que não precisa ter visto o What If para poder ver esses personagens, ok? Tá, eu quero só fazer uma observaçãozinha aqui para quem não é acostumado a ler as histórias do Doutor Estranho. Vishanti é um nome muito repetido nas histórias dele. Né? É o Vishanti, o Agamotto e o... Não, é o Vishanti, o Agamotto e o Sitorak. Essas três entidades que o Estranho mais chama, né? Pra... Na hora de evocar os poderes dele. Com certeza. Tu acredita que no filme dos X-Men lá, que aparece o fanático, que eu esperava ele falar sobre a joia de Sitorak? Olha, devia ter falado, mas como eles não tinham o direito do nome do Sitorak, essa parada com o nome, inclusive, interferiu numa cena deste filme, né? Então eles não puderam falar do Rubi de Sitorak, que foi o que deu os poderes do fanático. Lá ficou como se o fanático fosse outro mutante qualquer, mas foda-se, né? Fazer o quê? Mas foda-se. Nem no Deadpool ele pode falar isso, né? Então tá bom, deixa pra lá, né? Mas aí o que que acontece? O demônio, eles estão lá tentando pegar a porra do livro, do Vishanti, né? Mas o demônio chega antes no livro, ataca o estranho, destrói a porcaria do livro do Vishanti, e ele vai pra cima da menina e do estranho. Aí o estranho tá lá tentando resolver a situação, e como é que ele tenta resolver a situação? Daquele jeito arrogante, besta, que nem o estranho sempre faz, ele tenta sugar pra ele, pro estranho, os poderes da menina, quer dizer, ele tá fazendo o papel do demônio. O demônio queria fazer isso, então agora que faço eu, pra ir comigo, você não sabe cuidar do teu poder, então deixa comigo que eu resolvo tudo porque eu sou foda, tig-dig-dig-dig-dig-dig, né? É um pamonha isso sim. Né? Mas tudo dá errado, o monstro mata o estranho, né? Esse estranho babaca, e no susto a guria vai, evoca a porra de um portal, e é sugada ele e o cadáver do estranho por dentro de um portal. Papo vai, papo vem. Portalzinho em formato de estrela, né? Bem charmoso. Sim, é importante falar isso, que os portais dela sempre são em forma de estrela. Aí, papo vai, papo vem, estamos na nossa realidade, né, do agora sim chamado Marvel 616, que não deveria ser, porque o Marvel 616 é o dos quadrinhos, mas foda-se, fazer o quê? Não vou agora discutir semântica do filme, né? É, se for pra fazer uma reclamação, seria isso mesmo, que não é o 616, mas se eles falaram... É, mas, falaram, tá falado, né? Aí, beleza... É, o Doutor Estranho está se arrumando e vai para o casamento da Doutora Palmer, da Doutora Christine Palmer, sua amiga barra ex-quase namorada. Então, aí ele está lá fazendo os parangolé dele, ouvindo reclamação de filha da puta que perdeu o gato, perdeu o irmão, perdeu a puta que pariu no estalo, e ele estava quase mandando todo mundo para puta que... Eu também, foda-se. Só que de repente a Christine chega, ele amansa o fogo, né? Aí ela, mas aqui estamos com água, mas eu queria tomar vinho. Aí o que que o estranho fez nessa hora, Jota? Ele fez um Jesus e transformou água em vinho. Oh! Né? Oh, né? O cara não é nem um pouco arrogante, só deu uma de Jesus, só. Só deu uma de Jesus. Só. É o famoso show-off, né? Né, show, de porra. Só faltou ele estralar os dedos assim, sabe? Plec, plec, plec, plec, sabe? Cuspir assim no meio da ponta do dedinho e. Peraí, deixa comigo. Ah, mas peraí, você sabe que ele não pode ficar estralando os dedos, né? As mãos deles estão todas queimadas no passado. Né? Deixa eu achei, mal. Inclusive, falta de sensibilidade da tua parte falar isso, Jota. Oh, meu Deus! Eu vou ser cancelado de novo. Aí, beleza. Aí, papo vai, papo vem, ele já tá lá fazendo, dando uma de Jesus, tal e coisa, aí, de repente, o casamento é interrompido por uma zona que tá acontecendo na rua. Na rua tá acontecendo o zaralho, estão tocando o zaralho no meio da rua. Aí, o estranho, que não tava fazendo porra nenhuma nessa hora, né? Tava sem louça pra lavar, sem grama pra carpir, tal e coisa... Ah, tá bom, então deixa eu cuidar dessas coisas. Aí ele vai lá, pega o lencinho do pescoço dele, dá a viradinha, a porra do lencinho vira o famoso capa voadora, né? Óbvio, é chique, a viu? A capa voadora e apaixonada, né? A capa que é apaixonada, né? Por ele. Continua sendo. Melhor sequência ever do filme. Mas aí, o que que acontece? Vamos falar agora dessa sequência, então, né? Quando chega o doutor lá, ele tá vendo o quipocó acontecendo, né? Ele tá vendo os furdunço acontecendo, e eu tô ouvindo muito água de moringa, tô pegando a porra das gírias desse filho da puta. Aí o que que acontece? Ele vê a tal da América Chaves dentro de um ônibus, o ônibus sendo destroçado, né? Mas não tá vendo o que que tá fazendo isso. Parece ser um bicho invisível. Mas aí o bicho invisível... O estranho solta lá um feitiço detector de bicho invisível. E quem é o bicho invisível, OJ? É o nosso amigo Shuma Gorath. Oh, não. É Gargantos, né? No filme. É. Mas pra mim é Shuma Gorath. Cara, o negócio como é que me chamam? É o Shuma Gorath? Peraí. É o Shuma Gorath? Sim. é o Shuma Gorete. E não é Shuma Gorete, é Shuma Gorate, mas... Gorete, né? aqui é Gorete. Tá. Então, é o Shuma Gorá? É o Shuma Gorá. Mas ele pode ser chamado de Shuma Gorá? Não, não pode. Por que, que ele não pode ser chamado de Shuma Gorá, Ana? Por questões puramente comerciais, né? Falta de direitos autorais. O nomezinho do Shuma Gorá não tá liberado. Agora, gente, chamar de garganta de uma criatura que é basicamente um olho, não tem garganta nenhuma. Não tem boca! Não tem garganta, não tem boca. Por que, que ela é Gargantos, né? É Gargantos. Na verdade, Gargantos é uma palavra em latim para gigantesco. Não é a questão de garganta. Whatever, cara. Mas a piada Whatever. Ficou. Mas a piada ficou. A piada ficou. Foda-se, vai assim mesmo, né? Aí o direito autoral do nome Shuma Gorate é da galera que detém os direitos do Conan. E não é a Marvel que detém os direitos do Conan. Então, infelizmente, não dá pra chamar o Shuma Gorá de Shuma Gorá por causa dos direitos do povo do Conan. Então é por isso que tá. O bicho grande ali deu um momento Power Ranger, não deu? Ora, com certeza. E eu te digo mais, as suas definições de vai tomar no olho foram atualizadas. Sim, porque é desse jeito que o Doutor Estranho acaba derrotando o bichão, né? Não, empalando depois que ele pega o poste, né? Depois que ele pega o poste e taca o poste no olho do bicho, eu com certeza mentalmente falei, vai tomar no olho. Com certeza. Dá um puxão, ele dá um puxão e... Vai no olho do cara, né? Fazer o quê? Aí, nesse meio tempo, o Ong tava já lá na conversa, né? Porque ele se teleportou, conjurou... espada de onde o Batman tira o escudo, né? E aí começou a sentar porrada também. O Wong tava ali no meio, tava fazendo, né? Não por acaso o Wong chega... E aí, Steven? É costume se curvar na frente do Mago Supremo. Aí o Steven... É, foda-se. Ah, é? Foda-se. É. Não me diga. Ó, é mesmo, é? Ele mandou uma de Joselito, né? É mesmo, é? Então tá, é. Foda-se! Foda-se! Porra! Ah, tomar no cu! Ah, pedir. Tá no meio da briga, tu tá pedindo pra se curvar? Vai curvar meio canavial de rola pra você. É assim, só pro povo se situar, né? Caso estejam muito perdidos, o Stephen, ele está entre o povo que virou poeirinha nas mãos do Thanos, né? Depois do estalo. Então ele deixou de ser o Mago Supremo. É. Papel que agora está sendo ocupado pelo Wong. O fato dele ter voltado das cinzas, e essa frase soa realmente poderosa no caso, né? Voltou das cinzas, não fez ele se retornar ao posto. Continua sendo ocupado pelo Wong, porque é alguém muito mais centrado, muito cabeça no lugar. Isso não significa necessariamente que ele é o mago mais poderoso do universo, que o Mago Supremo deveria ser o mago mais poderoso do universo, mas não é o caso aqui nessa situação, tá? Ele é simplesmente o mago mais poderoso, o mago supremo, porque é aquele negócio que é o que tem pra hoje, né? A situação foi mais ou menos essa, né? Mas aí, papo vai, papo vem, o Estranho pede provas pra América que ela realmente veio de outra dimensão, porque ela contou, né? Ela contou a história de vir de outra dimensão. Teve, inclusive, aquele papo de que os sonhos são janelas para outras dimensões. A Wong já mandou a engraçadíssima piada de que então aquela história de eu correr pelado, correr de um palhaço, quer dizer que tem um Wong que faz isso em outro universo? Tomara que não. Né? A gente espera que não, né? Pelo amor de Deus. Né? Ninguém merece. Tomara que não. Que é uma cena que realmente eu não queria ver tatuada na minha mente, é ver um Wong pelado correndo de um palhaço. Né? Eu sou parecido com ele, assim, fisicamente. Eu acho que eu consigo. Palhaço ou um Wong pelado? Um Wong pelado. Ah, tá. Eu pensei que era o palhaço. Mas aí, o que é que acontece? Ela conversa, né? Tem, inclusive, com papo de... Ah, é o Homem-Aranha. Ele é uma aranha? Ele tira a teia pela bunda? Não que eu saiba. Espero que não. Não sou tão íntimo dele assim pra descobrir de onde é que ele tira a teia, minha filha. Mas eu espero que não. Acho que ele é mais homem do que aranha nesse caso, né? Ah, tá. Então tudo bem. Aí, então você veio de outra dimensão, né? Prova. Tá bom. Chega aqui comigo aqui nesse terraço sinistro. Baixou nela aquele Goulart de Andrade, né? Então, vem comigo. Baixou nela aquele? Não, eu disse que baixou o Goulart de Andrade nela, né? Então, ele diz assim, vem comigo. Vem comigo, né? Então, vem comigo aqui neste... esqueci o nome que se dá. Terraço, isso. Vem aqui comigo nesse terraço desocupado, numa parte esquisita da cidade. E aí, ó, ela levanta uma mantinha ali e tá lá o cadáver do estranho de rabo de cavalo, né? Do estranho defensor. Já apodrecendo, né? Né? Do estranho peruca, né? Do estranho de peruca. Aí o estranho olha para aquilo, ah, tá, em outra dimensão eu uso peruca. Pois é. Porra, legal, que bacana então, né? Ah, mas não vou deixar esse cara apodrecendo aqui não, né? Tá bom, você provou. Então, peraí, deixa eu pegar ele aqui com a minha magia. Tem ali uns tijolinhos que estão fazendo porra nenhuma. Vou tacar uns tijolinhos nele aqui. Pronto, tá sepultado. Fica aí. Vai na paz, meu filho. Amém, Patu. Foda-se. Vai, eu fiquei com a sensação mais estranha de pensar assim, mas peraí, quantos outros inimigos, criaturas estranhas, ele pode ter deixado enterrado por aí? Porque ele fez isso com uma naturalidade, né? Tá tão... Né? Então tá, aí beleza, o estranho leva a guria pra Carmataj, né, ó, pra ela ficar lá, protegida lá no, na porra do Carmataj, e depois disso ele chega, ah, sabe o que mais? Essas porra desses bichos tá cheirando, tá fedendo a magia do caos, então deixa eu ir procurar uma especialista em magia do caos, porque eu não conheço porra nenhuma de magia do caos, então vamos catar lá uma especialista em magia do caos pra poder saber o que é que tá havendo. E quem é a especialista em magia do caos, seu Jota? A linda, maravilhosa Wanda Maximoff. Né? Aí, beleza, é por isso que você precisa ter visto o WandaVision, porque você tem que entender por que a Wanda tá lá no cu do mundo, na cabaninha, no meio da puta que o pariu, do Arkansas. Pra e por que ela tá pistola... Né? Porque aquela tá pistola também, né? Ela chega. Ah, e aí, estranho? Família tá boa? Tá tudo bem? E a mão, vai bem? Tá bom. E os filhos vão bem? Filha da puta, vai falar dos meus filhos? Caralho, com tanta coisa pra falar, esse filho detalhe, de uma puta. Ela tá num cenário bucólico, tá? Com um lindo campo de macieiras. Maravilhoso. Applejack ficaria orgulhosa. Sim, sim. Momento My Little Pony totalmente fora de lugar. Ela tá ali naquele lugar bucólico e o estranho já chega assim, Wanda, quanto tempo, né? Ah, tá querendo me levar preso, todas aquelas coisas que aconteceu na cidadezinha, ó. Pô, aqui, hein? Aí, beleza, estão lá conversando, chorando as pitangas. Aí o estranho pergunta se a Wanda já tinha ouvido falar em multiverso. Ela falou que o Vis, né? Que é o Visão, né? O Vis. Já tinha feito cálculos a respeito disso, tal e coisa. Mas que vamos lá, vamos tentar resolver o problema. Então traz a América aqui que eu resolvo os casos dela. Eu cuido dela, pode aí deixar. Aí o estranho para. Hã? Aí a Wanda olha pra ele. É, você não falou pra mim o nome da garota, não, né? Não. Não, falei não. Cara, essa sacada do roteiro e essa cena... É maravilhosa, cara. Porque elas estão começando assim no mó tete-a-tete, normal, tranquilo, tal e coisa, né? Ah, tá, e o que tá acontecendo? E a América... Aí o estranho para... Hã? Aí ela, Wanda, olha pra ele... É, você não falou pra... Ela já viu que tinha feito a merda, não, você sentiu... Na cara dela, que e, ela... E a cara, puta que pariu, e a cara do estranho, merda, como né? Quem diz, eu caguei o rolê, velho. Né? Não, é a cara da Wanda do tipo, puta que pariu. Falei tava indo tão dia, bem, né? Tava tão indo, puta, tava indo tão bem, né? Aí ele chega, você não falou pra mim o nome da garota, não, né? Não. Ah, tá foda, sabe o que mais? Desfaz a ilusão! E como é que tá o cenário que era bucólico antes, dona Ana? Olha, é difícil descrever, porque a palavra que me vem na mente não é nem tanto uma descrição, é um sentimento. E é desolação. Fudeu! É, esse é o segundo sentimento, não, mas... Não, fudeu! A descrição é... Não, é a consequência! Inclusive, Jorge, vê se tu arruma o Hassum falando fudeu de vez! Fudeu de vez! Que é esse o sentimento que a gente tem nessa hora, tá? Aquelas macieiras todas em flor, todas belas, com frutos pendentes de seus galhos, transformam, na verdade, um campo de maçãs e árvores mortas, secas, esturricadas. Terra Devastada é o nome. Com aquele tom vermelho horrível. Né? É aquele tom vermelho. Não, tristeza. Pior de tudo, é aquele tom. Não é um tom vermelho, não, senhor, seu Jota. É um tom escarlate. Tudo. É como se o próprio céu estivesse sangrando, né? Então, uma coisa assim bem pesada, soturna, desolada. Saca, mar de sangue. É nesse nível. Tá? Mas aí o que que acontece? Isso tá tudo fodido porque a Wanda tava treinando com o Darkhold, que é aquela porra daquele livro que ela pegou lá da Agatha, né? Porque foi a Agatha e mais ninguém. A Agatha é culpada assim. Se ela tivesse dado cabo desse livro, a coisa podia estar muito mais tranquila, mas não. Não é? Ficou tomando conta do bicho. Aí o que que acontece? A Wanda, então, dá um ultimato pro estranho. Ó, estranho, é o seguinte, traga a porra da garota, eu tô sendo muito boazinha, todos aqueles monstros fui eu que mandei mesmo, mas eu mandei os monstros pra tentar pegar a guria sem machucar mais ninguém. Já que não tá, então é o seguinte, ou tu me dá esta porra dessa guria, ou então a feiticeira escarlate vai lá buscar ela. Poderosa ela, viu? Então tá. Aí, beleza, lá em Carmatage, o Wong e o Estranho convocam todos os magos supremos dos Sanctorums, todos ao redor do mundo. Esses magos todos, quando chegam, se curvam na frente do Wong, né? Aí o Wong olha pro Estranho, viu? É assim. Aí o Estranho olha pro Wong e fala, foda-se, né? Eu tô nem aí com isso. É assim que faz, né? É mesmo, né? Foda-se, né, que eu posso fazer. Aí, beleza, a feiticeira escarlate chega em Carmatage e começa a tocar o zaralho. A gente nunca viu esta mulher tão foda quanto ela apareceu nesta cena, né não, Jota? Rapaz, é foda é pouco, porque a filha do cabrunco aparece lá em cima, like a chefe, lá em cima, flutuando, e começa a encher o povo de porrada. Se não fosse aqueles escudos ali, tinha torado todo mundo logo no início da cena. Mas mesmo com os escudos, meu filho, ela torou todo mundo assim. Mas porque tinha um Zé Ramalho ali no meio, com aquele cabelozinho meio espalhafatoso, que ela chegou no ouvido do cara e falou assim, corre, corre, negada! Aí o cabra saiu derrubando tudo, pronto. Isso foi o que faltou. Esbagaçou com todo mundo. Não, gente, aqui a Wanda demonstra algo que nunca foi bem explorado dentro do universo cinematográfico, né? Quão poderosa ela é. Sim. Ah, mas é que agora ela tá na posse do Darkhold. É o Darkhold que tá dando esses poder tudo pra Wanda. Nada, gente. É. O Darkhold no máximo liberou a chavinha e abriu a porteira do inferno. Não, e bota a porteira do inferno nisso. Falando em porteira do inferno, como é que a Wanda conseguiu invadir o Darkhold com o escudo e o caralho a quatro? Ela entrava pelos espelhos. Ela, inclusive, a entrada dela pelo escudo, maluco do céu. Aquilo ali é San Raimi inteirinho. Inteirinho, San Raimi. Nem me fala, meu filho. A mulher me atravessa o escudo e atravessa toda destrupiada com o cotovelo onde não tem. E daqui a pouco ela se conserta. Caralho, meu irmão. Doeu. Tá? Só o quê? Dizer isso. Doeu. Doeu de olhar, gente. Ali, tá? Doeu de olhar, imagina de fazer. E a cara da Elizabeth Olsen, velho, fazendo essa cena, puta que me pariu, velho. Né? Alguém dá um Oscar pra essa mulher que ela já tá merecendo há um tempão, né? Mas tudo bem. Joga em patacos de dinheiro na cara dela. Pronto. É. Também. Deve ter. Às vezes é melhor do que o Oscar, acho que... viu? Eu acho que jogaram patacas de dinheiro nela. Eu acho que essa parte você não precisa se preocupar, que eu acho que tacaram bastante patacas de dinheiro nela pra fazer esse filme, tá, Jota? Eu acho que essa parte você não precisa se preocupar. Mas vamos lá. Ainda bem, né? Eu vou abrir até um pequeno parênteses. Começa a comer. Dizem que o Benedict faz muita pressão pra que os personagens femininos do filme, né, que as atrizes que fazem os personagens femininos ganhem tanto quanto ele. Uhum. Se isso estiver valendo, então vai por mim. A nossa amiga feiticeira escarlate aqui, a Elizabeth, deve estar com um bom pé de meia agora. Ora! E ela mereceu, né? Oh. Mas vamos lá. Então vamos lá. Aí comeu chinela na casa de Noca, né? Começou a porrada estancar bonito. Tanto vai, tanto fez, que acaba todo mundo se fudendo e, por um milagre, a porra da guria acaba abrindo o caralho do outro portal da puta que pariu e ela e o estranho são sugados lá pra outra dimensão! Jorge, se tu quiser botar o mestre do santuário falando isso, fica à vontade, tá? Não! Mas tamo lá. Aí, cara, nessa parte que eles são sugados, começa uma sequência de cenas de viagem entre universos, que é o único momento em que aparece alguma coisa do What If, tá? Porque o cenário, o desenho animado, esse sim, era do What If, tá? Aí apareceu o reino da tinta, o reino da gente ficar quebrado em cubinhos, o reino da puta... Caralho, o reino noir, o reino preto e branco, o reino da puta que pariu, até que eles param, finalmente, no chamado universo 838. É nessa cena que ele... Que aparece o tribunal vivo? Sim, no meio da viagem interdimensional aparece o tribunal vivo, sim, sim. Cara, aliás, o que tem de easter egg no caralho desse filme, puta que me pariu, cara. Não é? Aqui não é o tipo de cena que você tem que ver em casa, né, no conforto do seu lar, através da Disney, quando o filme estiver disponível, ou outros métodos. Numa tela de 60 polegadas. No futuro Blu-ray que eu vou comprar... mesmo que a Disney não venda mais Blu-ray aqui no Brasil, vou ter que dar meu jeito, né? Fazer o quê? Você vai ter que ver e ficar pausando frame por frame pra poder ficar caçando os easter eggs, gente. Porque a cena é muito psicodélica, muito doida. Quem achou o começo do filme psicodélico vai ficar mais onzo agora. E não viu nada. Por outro lado, é uma cena que, se você pausar, ela perde o encanto, porque a cena é maravilhosa. Em movimento. Movimento, ela é lindíssima, né? Só é recomendado fazer isso pausado porque são muito frica mesmo, né? Os caçadores de piolho dos filmes. Né? Mas aí, beleza, eles param no universo, o tal do 838, né? E nesse tal universo, o Doutor Estranho deles foi morto ao deter a invasão de Thanos. E é considerado, por causa disso, o maior herói do mundo. Uau! Mas como a gente falou, Jota, se é filme do Sam Raimi, tem que ter a participação do Bruce Campbell. E como é que foi isso? Quando eles pousam nessa realidade... E aí a América começa a explicar o que é mais importante de fazer quando chegam nos universos, que uma delas é procurar comida, aparece ela lá com um pratinho de pizza, de bolinha de pizza. Mas você pagou por isso? E o cara, não, ela, não, aqui é de graça. Aí aparece um jagunço do Bruce Campbell cobrando o valor da pizza em bolinhas lá, né? E aí começa-se a espalhafatosidade do Sam Raimi e do Bruce Campbell. Quando o Doutor Estranho enfeitiça a mão do Bruce Campbell e faz ela bater nele por horas, semanas. Por horas nada, diz ele que vai ficar por uns 2 meses assim. Meu puta que pariu, tinha que ser a mão, cara, porra, de novo. Tinha que ser a mão, porque... A referência só valeria nesse momento se fosse com a mão. Com certeza, se não fosse com a mão... E eu falei isso não, de cabeça. Eu ia mandar tirar a carteirinha de diretor do Sam Raimi se ele não fizesse a mão do Bruce Campbell ficar enfeitiçada batendo nele. E as caras e bocas do Bruce Campbell, velho, tomar no cu. Né? Pior é que eu quase ouvi, eu não sei se eu ouvi direito, mas eu acho que ele falou de novo, aí pá. Ai, ai, ai, então vamos lá. A aí, papo vai, papo vem, depois dessa hilariante cena de participação do seu Bruce Campbell, né? O que que acontece? Eles encontram, né? Porque eles vão atrás do estranho dessa dimensão, mas eles não encontram, porque eles descobriram que o estranho dessa dimensão morreu pro Thanos. Mas aí eles descobrem o equivalente, né? Que é o Barão Mordo. Mas aí no que o estranho ouve que é o Barão Mordo que tá ali, ele fala, puta que pariu, vai dar merda, que esse cara não gosta nem um pouco de mim. Aí chega o Barão Mordo, Steven, meu irmãozinho, que bom que você voltou, tal e coisa. Deixa eu te dar um abraço. A cara do Doutor Estranho é impagável nessa. O que que foi? Como assim? Ah, é você? É? Você gosta de mim? Puta que pariu, hein? Bom, hein? Não, ele tá tão legalzinho que convida até o Doutor Estranho e a Menina América a tomar um chazinho, né? Tomar chazinho, né? Elas estão lá tomando chazinho e como a alegria de pobre dura pouco, né? O que que aconteceu nessa história do chazinho, dona Ana? Ele tá todo gentil, todo simpático, servindo chazinho, servindo as bolachinhas, né? Entendendo a história do multiverso, né? Não, e até deixando claro que, na verdade, ele já sabia que existia um multiverso, já tinha também, através do Doutor Estranho que ele havia conhecido, tá? Mas o papinho segue, mas não vai muito adiante não, porque o chazinho começa a bater mal, começa a bater feio, né? O estranho começa a se sentir... Oh, meu Deus, desculpa, o estranho começa a se sentir estranho. Começa a ficar... Amante! Começa a ficar muito lento. Começa a ficar legal. Começa a ficar legal. Quando ele vai querer reclamar alguma coisa, argumentar alguma coisa, tá pó. Já tava ele e a América tombadinhos. Tombadinhos. O chazinho tava aí, batizado, ele ganhou um Boa Noite Cinderela. Né? Um Boa Noite Cinderelo, né, nesse caso, né? Mas aí eles acordam depois desse chá de quebra-pedra, né? Eles estão acordando numa situação, numa instalação científica que a gente fica sabendo que é o Instituto Baxter. Ó, presta atenção. Olha Instituto você, Baxter, hein? Olha você. Você conhece o Instituto Baxter? Não? Devia conhecer. Vamos lá. E cercado de Ultrons pra tudo quanto é lado, né? Eles estão sendo interrogados, inclusive, pela doutora Palmer, deste universo, que informa para eles que eles são do universo 616 e que eles estão agora no universo 838. Agora, eu ouvi isso em outro podcast, então vou trazer para cá e vamos dar o devido crédito, né? Eu ouvi o Nerdcast sobre esse filme e o Azaghal entrou com um ponto que eu acho até interessante. Por que que o universo da Palmer é o 838 se quem tá contando os universos é ela? Eu também achei isso estranho. No universo 1. Eu também achei isso estranho. Porque, em tese, quem tem esse conhecimento do multiverso... Conta do dele a partir do 1, né? Certo ou errado? Ah! E minha cabeça tá explodindo agora. Por quê? Tudo bem, não, ela botou que o dela é 838, tá, foda-se. Então, não, mas não é por isso não. Mas se eu sou a pessoa você lembra que no filme da pesquisa de multiverso e tô botando o número no caralho dos universos, o meu universo é o 1, porra. Sim, mas você lembra que a gente comentou que Hall é uma corruptela de IBM? Sim. 838 é uma corruptela de 616, é só dois números pra cima. É, tá. É, não, o porquê de ser 838 deve ser isso, né? Porque é dois números pra cima do 616, isso é verdade. Mas ainda, caralho, tá valendo, mas ainda tá valendo a reclamação de que, porra, o universo dela devia ser o 1, não o 838, né? Mas, porra, a gente descobriu tudo, essa porra. Todos os universos deviam ser 1, né? Né? Do ponto de vista de si mesmo. Eu tive a impressão de ouvir alguém falando dos robôs e não chamando eles de Ultron, mas de Sentinelas. Não, chamaram de Ultron. Sério? Chamaram de Ultron. Mas aí o que que acontece? Nesse meio tempo, a Wanda tá na posse do Darkhold original, porque ela fudeu com a porra dos magos tudo, deu uma bela de umas chicotadas psíquicas na porra do Wong. Aí o Wong falou: ah, os Darkhold, o teu Darkhold se fudeu, mas tem outro. Ah, tem outro? Onde é que tem outro? Lá na montanha de Vundagor. Alguém aqui sabe o que tem de mais a montanha de Vundagor? Originalmente era a montanha de Loki Evolucionário, que foi a casinha dele, né? O seu cantinho científico. Nossa, eu fiquei pensando assim, vamos mostrar a bova? Vamos mostrar a bova? Cara, se mostrasse a bova, eu ia urrar, cara, mas não mostrar. Eu ia mugir. Eu ia mugir. Mostrasse mas, a bova. É que a gente acabou pulando cara. Isso, né? Mas no cantinho lá do Wong, tinha um cara bovino. Se me disserem que ele é o bovo... Aquilo era um minotauro. Se me disserem que ele é o bovo, eu vou bater. Minotauro. Não, não era um boi, não. Era um minotauro e ele era... Era um minotauro. Era o Rintra. Ele é um aprendiz do estranho. Ele é um aprendiz do estranho nos quadrinhos. Um minotauro. Esse eu lembro. O nome dele era Rintra. Isso aí. E ele entrou mudo e saiu calado. Nem mugido. Não, ele entrou mudo e saiu gritando. Torturado. Não, ele tomou uma torada ali, que vou te contar um negócio. Puta que pariu, tadinho dele, né? Mas aí, beleza. Wanda chega lá na montanha de Vundagor. Ela encontra o templo de K'tum, que é o demônio que fez o Darkhold, e tá todas as escritas do Darkhold nas paredes. Ou seja, aquela merda ali é um livro do Darkhold gigante. Né? Então pra que cabrunco precisava de um livro? Porque levar a montanha pra lá e pra cá não dá, né, ô? Não, cara, leva o povo pra montanha, velho. Vai lá e se vira lá, cara. Mas é mais fácil levar na porra de um livrinho e poder ir passear pra onde você quiser do que tu ter que ficar preso no caralho da montanha porque tu só tem lá escrita, né? Tem que botar dificuldade, rapaz. Jota, eu sempre entendi que o livro tinha os encantamentos, né, que são as runas, as coisas que estão nas paredes, mas que, primeiro, não deveria ter a totalidade das runas, né? Sim. E é justamente... Provavelmente. Né? Ele é uma coisa portátil, ou seja, alguém... É, alguém foi lá... É a versão de bolso. É o iPad do É Vundagor Pocket. Né? Alguém fez a foto e falou assim, isso aqui, vou levar isso aqui pra estudar. Então, disseminar o mal lá, todo mundo. Ela achou todas o resto das runas, inclusive... As runas que ensinam a fazer a caminhada onírica. Onanista? Que nada. Onanista é tua. É tu que fica caminhando pelado com um palhaço atrás de você. Oh, beleza. Tá? Mas aí o que é que tá? Essa tal da caminhada holística, né? Onirística, na verdade nada mais é do que ela poder passar astralmente para outro universo. E dominar a persona que ela tiver nesse universo. Então ela vai atrás da Chaves, no universo 838, e encontra a Wanda do 838. E a Wanda do 838 tem os moleques lá. Tem lá o Billy e o Tommy lá, de bonitinho, de nenenzinho, de garotinho, de bebê, de neném, né? Beleza. O interessante é que, assim, em nenhum momento é mencionado papai, visão, né? Ela tá não, ali como, tem como uma... quase como peraí, se fosse peraí, uma produção... Obrigado. Não, é uma produção independente, isso. Mas existe uma ótima teoria de quem é o pai dessas crianças. Eu vou contar isso daqui a pouco. Eu tenho uma excelente... que não é minha, novamente, eu vou dar o nome da pessoa que deu essa teoria quando eu chegar na parte da teoria, tá? Mas que tem uma ótima teoria de quem é o pai dessas crianças. A gente chega lá daqui a pouco, mas vamos lá. Aí, legal, papo vai, papo vem. Ela consegue dominar o corpo da Wanda desse outro universo. Fica meio perplexa quando vê os moleques pedindo sorvete com musiquinha, tal e coisa. Aí, de volta pro Instituto Baxter, o estranho é levado na presença dos... Illuminati. Ele chega e fala: Illumiwatch? Illumiwatch, é isso aí. Vamos lá para os Illuminati. E quem são os Illuminati? Aí começa o festival de participação especial, né? Que é aí que aparece a Madame Capitã Carter. E aí, respondendo a tua pergunta, Jota, essa é a Capitã Carter do What If? Não. Agora me pergunta por quê. Por quê, Nerdmaster? Porque se fosse a Capitã Carter do Orif, ela não tinha morrido. É, faz sentido. Porque é a todos os personagens desse universo foram criados pra morrer, tá? A gente não queria que o Xavier continuasse vivo, tal e coisa. Querer a gente quer. Mas, infelizmente, todos os personagens desse universo só estão nesse universo por um motivo, pra morrer. E eles nunca iam matar a Capitã Carter do What If desse jeito. Faz sentido. Eu até fiquei levantando outras coisas, porque em termos assim, de tempo, né, a gente sabe que o Capitão América tem uma aparência jovem no nosso tempo, porque ele ficou congelado. Né, mas, A mesma coisa a Carter, que é só que ela ficou jovem porque ela estava no plano do Shumagorete. O Nerdmaster, antes de você elencar os Illuminati, só deixar claro que eu me esquivei de todos os spoilers possíveis. Então, menos o do Xavier. Menos o do Xavier. O Xavier eu sabia. Mas, assim, quando eu fui assistir, todo mundo que apareceu ali, pra mim, foi uma surpresa absurda. Eu fui pra ponta da cadeira, sabe? Assim, uma criancinha, assim, de 5 anos ganhando sorvete. Mesma coisa eu. Mas quem são esses outros? Mas aí quem são esses outros? Além da Capitã Maria Bethânia, né? Que não é a do What If, mas é uma outra Capitã Carter, beleza. Tem também, como a gente já falou, a porra do Raio Negro daquela série natimorta dos Inumanos. Pelo menos é o mesmo ator. Não que seja o mesmo Raio Negro, tá? Não quem é o mesmo. Do garfo na cabeça? É o Raio Negro. É. Aliás, a roupa então, dele... Então, é isso mesmo. Foi o que o Estranho falou, né? Quem é esse cara com o garfo na cabeça? É isso que o Estranho falou, né? Ah, a voz dele, ele pode matar você quando ele falar. Por que ele tem bafo? Né? Gente, o Doutor Estranho sendo o Doutor Estranho, né? Fazer o quê? Olha, eu não assisti a série dos Inumanos, então eu não sei dizer se o uniforme do Raio Negro é o mesmo da série. É o mesmo. Não tinha cabelo, tinha capacete. Bom, então uma coisa a gente tem que admitir, eles fizeram um uniforme bem próximo daquilo que tá nos quadrinhos. Sim, ninguém tinha capacete na série. Também veio a Capitã Marvel versão Maria Rambeau, né, que é a mãe da Mônica Rambeau, tal e coisa. Mas até aí, sabe que mais? Foda-se, né, essas não participações. Porque agora chegou as duas participações que importam, né? Qual é a primeira, dona Ana? A primeira, como eu já tinha mencionado lá no comecinho no elenco, né? É o John Krasinski fazendo o Reed Richard. Um uniforme. Cara, bom, como esse filho da puta ficou igual o Reed Richard dos quadrinhos, maluco. Uma expressão blazer. Que é do Reed Richard, né? Filho de uma mãe. Né? Mas, até mesmo a participação do John Krasinski, a gente também pode mandar ele se fuder, porque a gente vê uma bela cadeira planadora amarela passando e... E aí eu comecei a chorar que nem a menininha que comeu uma cebola porque veio a porra do Patrick Stewart como professor Xavier, caralho! Uma puta de uma cadeira amarela flutuante, puta que pariu! Porra! E sim, gente, estamos falando do professor Xavier, né? Que se não foi puxado diretamente da animação do X-Men Evolution, é de 84. Isso, a mais antiga. Da de 84, não foi da Evolution, não. Ele não usava essa cadeira amarela na Evolution, não, bebê. Não, tá certo. É a primeira versão de X-Men de... É a de 84, e é paranananananã, paranananananã, essa música é da de 84, bebê. Filho da puta do Sam Raimi sabe como segurar a gente pelo cotovelo, né, velho? Pelo cu, né? Ele segura a gente pela... Ele dá aquele cuecão na gente, a gente ainda agradece. Obrigado! Puta que pariu, velho. Aí, beleza, legal. Os Illuminati começam a perguntar pro estranho qual é da história dele tá aqui, por que que ele precisa da ajuda. Aí ele fala que ele tem que salvar a Chaves da Wanda, porque a Wanda tá fodida. A Wanda? Não, não tem nada não. A Wanda não faz nada não. A Wanda é só dona de casa, mãe de família. Ai, que delícia, cara. Não faz nada demais, não. Ah, não, mas a Wanda do meu universo é o catiço. É o cão chupando manga. É a feiticeira escarlate. Então ela manda e desmanda e ela tá vindo por aí. Ela vai vir buscar a Chaves. Aí o Xavier, que é o único sensato no meio desses filhos da puta, né? Ah, vamos dar uma chance pra ele. Ele não é o nosso Steven. Ele precisa saber a verdade. Aí eles contam que, na verdade, a história do Steven Strange ser o maior herói do universo é furada. Que, na verdade, ele é que quase deu merda durante a invasão do Thanos, porque pra tentar evitar a invasão do Thanos, ele foi atrás da porra do Darkhold, estudou a porra do Darkhold e virou um doutor estranho do mal. Tanto que no final da brincadeira, depois de terem derrotado o Thanos e o caralho, tiveram que destruir o doutor estranho por causa da influência que o Darkhold estava dando nele. Foi morto, inclusive, com uma rajada sonora de Me Desculpe, do Raio Negro, cara, foi foda essa cena, puta Sim. que pariu, cara. E é interessante aqui, porque eles já jogaram um conceito que eu tenho certeza que vai ser utilizado ou no filme futuro, ou de repente numa das séries, né, do Loki, que é a história da incursão. Sim, isso. E... eu acho que, inclusive, já foi usado no Loki, porque o papel da agência lá do Loki é evitar incursões. É que eles não tinham usado esse termo, né? Mas o que a agência do Loki faz? Eles vão podando realidades diversas para manter uma única linha, sagrada linha temporal. Aqui você está vendo que, na verdade, eles não estão falando tanto de linhas temporais. Né? Mas estão falando de dimensões. De dimensões, é uma coisa até mais ampla do que só o tempo. E eles explicam que quando você usa o Darkhold, especialmente quando você faz esse esquema aí da caminhada onírica, você tem a chance de fazer dois universos se conectarem. Não apenas uma pessoa pular para outro universo, mas dos universos realmente se conectarem. E isso ele chama de incursão, porque é uma alta aniquilação. Mais do que se conectarem. Não, filha, ele é mais do que se conectarem, colidirem. É. E isso me dá uma esperança de que o final dessa fase seja as Guerras Secretas e comandada pelo maravilhoso Doutor Destino, né, cara? Existe essa possibilidade, mano. Vamos lá. Puta que pariu, já pensou? Calma, calma, calma, calma, sua piranha, né? Vamos lá, aí beleza, a Wanda termina de dominar, no caso, a outra Wanda, né, e vai pra cima da galera lá, vai buscar a América, que afinal de contas, América garota, não o país, tá? Aí, não, porque, porra, vai falar que vai conquistar a América, a pessoa pode pensar besteira, né? E a menina se chama Chaves porque ela é a chave de passagem dos universos, né? Ela, não é por isso, não. É porque ela morava no universo 8. Hã? Não? Santo Chaves. A Ana entendeu. Ela era uma menina do 8. Obrigado! Tô aqui todas as quintas, não provem a vitela! Vamos lá. Aí o que que acontece? A Wanda chega no Instituto Baxter e se ela já tinha tocado o zaralho em Carmatage, maluco, aqui ela tocou o zaralho ao cubo. Nossa. Que sequência linda! Né? Ela, o que ela causa é carnificina. Não, saca Carrie a Estranha? Aqui a gente tem Wanda a Estranha. E ela é quase uma doutora. E se alguém... Essa cena do corredor, meu irmão, foi o contrário da outra. Essa me fez eu ficar sentado, encolhido na cadeira, sabe? Esperando acabar e tomando fetal. Susto. Imposição sim, fetal. Falei, por favor, me salva. Não. Ela vem me pegar. Aí, beleza, lá no interrogatório do Doutor Estranho, a galera descobre que a Wanda tá invadindo, né? Então, bora enfrentar a Wanda. Nós somos os Illuminati, nós somos os fodões. A gente encara, né? E eles diziam que o Doutor Estranho era arrogante, né? Era arrogante, era, né? Era ele o arrogante, né? Né? Aí chega, a galera vai enfrentar a porra da Wanda, e a Wanda come eles tudo na porrada. Come eles tudo. Ele é uma vara. A Capitã Carter no meio com o escudo. Ela transforma o Doutor Fantástico em tirinha de papel. Ela fala. Ai, porra. Nessa hora, tem até um meme que tá rolando na internet. Como é que o Doutor Estranho no mundo da loucura podia ter acabado antes sem ninguém se ferir? Cena 1. Ah, Estranho, eu quero invadir os outros mundos porque eu quero ter um filho. Ah, você quer ter um filho? Então peraí que a gente resolve. 9 meses depois, pronto, tá aí. Essa era uma maneira. Era o Benedito, né? Era uma maneira de resolver. Não, mas esse, né? É o método James Bond, meu. Esse é o método James, né? Bond de resolver os assuntos. Mas aí tinha outra. Não, tinha outro. Aí tem uma outra. Como é que deveria ter acabado? Ô, Wanda, a gente sabe um jeito de recuperar teus filhos. Raio Negro, conta pra ela. Acabava, né? Que filho da puta! Se o cara fosse esperto, falava isso, né? Porra. Né? Mas em vez disso, ele falou o quê, Jorge? Chamou, Nerdmaster. Ô, Jorge, ô, Jota. Oi. Ele tá procurando o Jorge. Em vez de falar pra ela, Raio Negro, conta pra ela, o que que ela falou? O que que o Fantástico falou pra Wanda? Não sei. Ah, esse aqui é o Raio Negro. Qualquer coisa que ele falar, ele te mata. Ele pode te matar simplesmente abrindo a boca. Aí a Wanda, que boca? Que boca? Eu lembro. Aí o cara, morreu. Cara, velho, que quebra de expectativa, irmão. Coisa não horrível. É aquela coisa horrível. Se o seu Fantástico fosse aquele gênio que todo mundo fala que ele era, ele tinha falado isso. Wanda, espere. Nós sabemos como recuperar seus filhos. Raio Negro, conta pra ela. I'm sorry. Né? Mas aí o que acontece? Agora, nessa cena, vem uma teoria que eu achei muito plausível pra tua pergunta, Dona Ana. Quem é o pai dos moleques da Wanda? Tu percebe nessa cena que o Doutor Fantástico, quando chega lá, né, o seu Fantástico, Wanda, espere, eu também sou pai de meninos, eu sei como é que você está se sentindo, tal e coisa. Ele falou meninos. Plural. Ou seja, o pai dos filhos da Wanda é o seu Fantástico. Primeiro. É que, na verdade, vamos assim, lá. Dos quadrinhos, ele forçou tem um casal forçou. De filhos. Né? Calma, não, calma. Mas, tem essa coisa mas de não chamar... meninos. Mas não meninos. Ele falou meninos. Boys. Ele não falou filhos. Childs. Ele falou meninos. Boys. Eu assisti... no original, tá? Então, olha só. Eu ouvi dublado, então posso ter perdido isso. Primeiro, a gente não pode entender como tendo um Reed Richards que tem necessariamente um quarteto fantástico. Sim, aquele 4 no peito é só de enfeite. É só de enfeite, com certeza. O fato de ter um quarteto fantástico, mesmo que tenha, não significa necessariamente que a Susan Storm é a mulher dele. Porque não estamos no mesmo universo, é outro. Então tem ali um Reed Richards de um quarteto fantástico que tem filhos, mas que não necessariamente esses filhos são da Susan Storm, tá? Agora acompanha. Quando ele chegou, ele viu a Wanda do jeito que ela tá, ele ficou... A gente vê isso na cara do John Krasinski, eu percebi isso, tá? Ele ficou com a cara de, puta que pariu, Wanda, o que que tu fez? Ele não falou isso, mas ele fez aquela cara de... Caralho, o que que fizeram contigo, mulher? Ou seja, ele conhece a Wanda. Ele conhece a Wanda. Talvez não seja um conhecimento tão íntimo quanto eu tô supondo. ou como quem está supondo na verdade, eu sou Pablo Peixoto, do canal Quatro Coisas, que foi da onde eu tirei essa teoria. Então, já que ele conhece a Wanda e ele diz ser também pai de dois meninos, quem disse que ele não é o pai dos meninos da Wanda? Sinceramente, acho que forçar um pouco. Até porque se ele fosse mesmo o pai dos meninos da Wanda, eu acho que ele demonstraria muito mais intimidade com ela no momento que eles começaram a conversar. É que ele tá vendo a mulher, vamos dizer, a mulher dele tacando o zaralho. Então eu acho que ele meio que fudeu, né? Então ele ficou meio idiota. Isso também explica o porquê que ele falou da porra do poder do Raio Negro pra Wanda bloquear. Aquela coisa assim, a gente sabe que na verdade ele tá falando com o corpo da Wanda, mas quem tá ali presente é a Feiticeira Escarlate, né? Ele poderia não estar querendo entregar muito o jogo. Mas você vê, a gente está botando muita camada de situações. Até pode se mostrar assim no futuro, mas eu acho que é meio força barra mesmo. Gente. E também, venhamos e convenhamos que tudo que acontece nesse universo, foda-se. Esse universo já está assim, né? Fadado à catástrofe. Né? Tudo que aconteceu nesse universo, foda-se. A Capitã Carter morreu no meio, a Capitã Marvel morreu soterrada, o Senhor Fantástico virou tirinha, o Raio Negro derreteu o cérebro dele dentro dele mesmo, e a cena do Professor Xavier encarando a Wanda e botando aquela palma na frente e o dedo na têmpora. Porra, cara! Quando ele botou os dedinhos na têmpora e começou a fazer zung, zung, zung, zung, zung, zung, zung, com as bolinhas, o poder dele. Maluco! Eu tenho que admitir que eu me mijei um pouquinho nessa cena, tá? Que eu me molhei. Vazou um pouco. Não, eu tenho que admitir, cara, que eu fiquei um pouquinho umedecido. Ronivon. Quando o Patrick Stilke botou aqueles dedinhos na têmpora e a palma na frente fazendo zub, zub, zub no poder dele. Puta que pariu. Aí eu ouvi gente reclamando. Por que que na cena seguinte o Xavier apareceu de pele e não é paralítico? Aquilo é o plano mental, filha da puta. Você quer que no plano mental ele pareça de cadeira de roda também, jumento? Porra, não dá pra perceber que ali é uma batalha dentro da mente da Wanda? Que ele tá tentando, inclusive, recuperar a Wanda alternativa dentro do cérebro da Wanda? Porra! Aprende a falou isso? Por que quem falou isso não reclamou que tiraram o cenário e deixaram tudo branco? Porque é um bando de retardado. Fazer o quê? É um bando de gente de língua muito comprida. Né? Aí beleza, então nessa hora, antes do Xavier enfrentar a Wanda, ele liberta o estranho, né? Manda o Mordo libertar o estranho, porque acabou, toca ali. Mordo, foda-se, tá? Para com a palhaçada. O cara tá aqui pra ajudar a gente, já provou que tá aqui pra ajudar a gente, então para, vá, tira esse furico das chamas e liberta o cara, vá, toma no cu. Aí ele vai lá enfrentar a Wanda e coitado morreu. Isso aí é que me entristeceu pra caralho. Foi a única da morte desses filhos da puta que me entristeceu. Xavier. A da Peggy Carter me deixou bem chocada. Ah, não, o quê? E, ó, por mais que a gente não veja diretamente o que aconteceu, o jogo de câmeras deixa bem claro que o escudo passou limpo, né? Feito manteiga, assim. Né? Limpo, entre aspas, né? Porque o escudo, quando crava na parede lá, tá lá cheio de geleia de morango. Geleia de morango. Bom, mas aí, papo vai, papo vem, o Xavier já tinha soltado o estranho, e mesmo assim o estranho e o Mordo brigam, que foda-se, né? Fazer o quê, né? Aí o estranho liberta a Chaves com a ajuda da doutora Palmer e ambos tentam fugir da Wanda no melhor estilo Jason, né? Wanda sexta-feira 13, né? A Wanda só vindo devagarinho e o povo correndo desesperado, suando e bufando e suando. Oi! Jason é uma quem precisa do fanático? É. Né? Aí beleza, a Wanda acaba capturando a América, porque porra, tava na cara que isso ia acontecer, e aproveita com o poder Berebecanta Cabranda dela, ela joga o Estranho e a Palma numa outra dimensão, que eles já estavam noutra dimensão, mas agora vão para uma outra dimensão. Aí eles nessa outra dimensão, é uma dimensão toda fodida, porque nessa dimensão aconteceu o tal da incursão, né? E o Estranho dessa dimensão é um Estranho dominado pelo Darkhold. E aí todo mundo fala: ah, é aquele Doutor Estranho do Arif. Não, filha da puta, não é o Doutor Estranho do Arif, por dois motivos. Primeiro, que a dimensão dele não ficou daquele jeito, a dimensão dele implodiu, então não é aquela dimensão. E da outra, o Doutor Estranho do Arif, ele tá até agora segurando a porra do Ultron e do puto lá do Pantera Negra pra dentro do Globo de Neve. Então aquele ali não é o Doutor Estranho. Ele ali é só um Doutor Estranho maligno, tá? Com o terceiro olho e o caralho é quatro, né? E puta que pariu! Quando eles encontram, né, esse Doutor Estranho Maligno, caralho, que maneira foi a briga de notas musicais. O que, é que você achou disso, dona Ana? Olha, eu vou te falar uma coisa. Além de eu sentir um frescor de ver uma batalha se desenvolver com elementos visuais assim tão diferentes, eu também senti um quezinho assim, olha, perna longa está presente. Né? Né? Não, é sério, gente, a batalha visualmente é muito bonita, né? Porque os golpes de magia acabam se misturando com as notas musicais. Poxa, gente, vamos ser sinceros, música é uma coisa muito mágica, não? Não é? Eu achei legal... Literalmente, nesse caso. Eu achei legal essa transposição do conceito da música também ser uma forma de magia. Ela te transporta para outros mundos, ela te coloca em outro estado de espírito. E no caso aí, os dois têm um espírito de porco, né? Um batendo no outro com notas musicais. Detalhe, gente, a trilha sonora deste filme é de responsabilidade dele, o malucão do Danny Elfman, tá? E deixaram ele assim, amigo, se solta. Brilha! Aí ele manda paraná, paranananana. Ele faz uma sopa musical de referências que por isso que eu falei no Pernalonga, sabe? Quem já viu aqueles desenhos antigos do Pernalonga entrando no palco vestido de maestro? De maestro. Tá? Tem um pouco dessa vibe dele, tá no domínio da Leopoldo. Coisa. Leopoldo! Ah. Leopoldo! É Leopoldo! Leopoldo! E é completamente insano. Então, palmas para o nosso amigo Danny Elfman, porque... Massacre. Palmas, Jorge! Palmas virtuais! Obrigado. Aí, beleza, então eles conseguem derrotar esse Estranho Maligno, e ele quis derrotar o Estranho Maligno porque ele tinha um Darkhold, então pegou o Darkhold do Estranho Maligno, e o que, que o Estranho faz com esse Darkhold? Estuda ele, porque ele vai precisar fazer a porra da parada da caminhada onírica. Né? Ah, por quê? Porque a Wanda já pegou a Chaves, usou o poder da Chaves para voltar para o universo 66, tá de volta lá pro Vundagor, e ela agora quer pegar e fazer um sacrifício com a guria lá da Chaves para poder capturar o poder dela e ela ficar com o poder de atravessar as realidades. Ela vai poder pegar os moleques na realidade que ela quiser, vai poder se livrar de doença e o cacete é quatro, né? Mas aí, beleza, pro Estranho poder fazer a caminhada onírica, ele precisa ter uma contraparte dele no universo, só que eles estão indo pro universo 66. A contraparte dele é ele. Aí, onde que ele vai arrumar a contraparte, dona Ana, pra poder fazer a caminhada onírica? Pois é aquele momento que você fala assim, olha, o roteiro deixou a deixa aqui, a gente nem percebeu, né? Se alguém lembra que lá no começo esse mundo foi abençoado com o Doutor Estranho Mortinho da Silva, e o nosso Doutor Estranho deu uma enterradinha, pois é, o Mortinho dele tá lá, né, gente? E quando ele volta, maluco, é outra cena Sam Raimi inteirinha, que ele vai com aquela mão de zumbi, Noite dos Mortos-Vivos, e sobe, faz um... igual um zumbi de Evil Dead, o caramba, com a puta, nessa hora eu falei, eita, Sam Raimi, tu nunca me decepciona, meu filho, fazer o quê? O cara traz referência de tudo quanto é lugar, velho, tomar no cu. Né? Aí, beleza, ganhamos então um estranho zumbi. E ele ganha também uma capa de espectros. Caralho, na hora que ele faz a capa de espírito, porra, maluco, aquilo ali... Já imaginou um diorama daquilo? Não, eu já me imaginei todo borrado, né, depois de ver aquilo, né? Eu tenho que admitir que depois que eu tinha me deixado um pouquinho umedecido na outra cena, essa aqui me deixou um pouquinho borrada. Eu acho que eu dei uma freadinha de leve na cueca, entendeu? Tem que ir de fralda pro cinema. Né, porque... Né, fazer o quê, né? Acontece, né? Acidentes, né? Mas aí começa a porrada... Cara, se a gente já teve cena de porrada franca, de porrada magia nesse filme, agora começa o estranho zumbi e sua capa de dementadores contra a feiticeira escarlate e seus monstros de pedra e a puta que pariu do poder do Tron. Caralho, maluco! Que porrada foi essa? Se o Wong não tivesse pendurado no penhasco, já tinha morrido nessa conversa. Ora... Mas aí, beleza, a Wanda tá muito mais poderosa que o cara, porque aquilo ali também é um zumbi, né? Não dá pra dizer que aquilo ali é o Doutor Estranho full power, né? Fazer o quê? Aí ela derrota, tá feito tipo um gravetinho, fez um gravetinho do zumbi, deixou o zumbi ali no canto. Aí o zumbi do Estranho olha pra guria lá, pra América, né? América! Fuck yeah! Né? Faz um incentivo pra América. Eu não consigo! Eu não domino meu poder! Domina sim! Era só uma questão de roteirismo! Agora você vai lá e domina! Ah, tá, porque agora o roteirista tá do meu lado. É isso! Agora você tem o poder do roteirista! Vai lá, minha filha! Aí ela começa a abrir portal aí, né, e começa... É uma coisa meio... O roteirista decidiu que agora tu tá liberada, né? Pode usar os seus poderes à vontade do jeito que quiser, com total controle. Né? É um amigo do roteiro, né? Então vamos lá. Aí ela começa... Mas o melhor de tudo, dona Ana, como é que ela abre os portais? Que ela faz no melhor estilo maçananduba. Ela abre na porrada. Aham. Uhum. Dá aquele, né, socão. E é uma maneira maravilhosa de abrir portal, né? Socos na realidade. Ai, né? Vamos abrir. Se é uma maneira de abrir um portal, é assim, vamos abrir. Precisa de chave? Não, porrada mesmo. Né? Vamos lembrar, assim, como dizia uma frase no que eu peguei dos X-Men, né? É, um X-Men nunca vai entrar pela porta se ele pode fazer um rombo na parede. Né? Pena que, infelizmente, ninguém usou janelas, porque eu não pude usar a minha fala favorita. Ninguém defenestrou ninguém. Pois é. Que a banda até jogou o Wong longe, mas jogou pela porta, não jogou pela janela. Então, não foi defenestração. Isso. Essa passagem entre o universo não são através de janelas dimensionais, não? Ah, isso quer dizer que a América Chaves defenestrou a Wanda pra outro universo? Poxa, não seria, não? Porra, obrigado, poética, Jota. Eu te amo. Poxa, Jota. Já falei que eu te amo hoje? Duas vezes. Porra, eu tô maluco, então, né? Então, lá. O que acontece? Então, a América Chaves, pra poder derrotar a Wanda, leva a Wanda pra outro, de volta... Universo 838, né? Só que dessa vez os moleques vêm, a Wanda full power, feiticeira escarlate, e fala: mamãe, mamãe, a bruxa, defende a gente, mamãe. Ela fala: não, filhos, eu não vou, eu não tô aqui pra matar vocês, tal coisa. Cara, aquilo deu uma agonia, deu uma vergonha alheia na Wanda, puta que pariu, né? Aí, beleza, ela se arrependeu das merda que fez eu odeio essa história de vilão que se arrepende das merdas que fez, mas, né, foda-se, tá, vai fazer o quê, né? Aí a Wanda, pra poder se redimir de tudo que ela fez na merda, ela pega e queima todos os Darkholds do universo, inclusive Vundagor. Foi pro caralho o Vundagor, tá? Destruiu a porra da montanha, tá? Então não tem mais Darkhold em caralho de universo nenhum, tá bom? Aí, legal, papo vai, papo vem. Parece que a Wanda sumiu, né? Parece que a Wanda morreu nessa brincadeira da queda de Vundagor, mas a gente não viu o corpo, então não tem prova. E eu vou aí, te levantar uma outra coisa, tá? Ela destruiu o Vundagor do universo 66. Eu não sei te dizer se existem outros. Não, segundo ali... Não, segundo o Wong, uma vez aquele Vundagor do 616 é o Vundagor, só tem um Vundagor. Igual só tinha um livro do Vishanti, tinha vários Darkholds livro, mas o Darkhold Vundagor só tinha um. Uma vez que ele quebrou, tanto é assim que ele quebrou, o livro do Estranho lá no outro mundo queimou, porque os Darkholds não podem viver sem o Darkhold primário. Entendeu? Então, esse daí não seria o universo 1 em vez de 616? A gente não vai voltar a discutir isso de novo, não, né? A gente pode usar a lógica do universo 838 e dizer foda-se? Sim. Pô, não, né? Tá. Faz mais sentido. Né? Aí corta a cena, vemos a América Chavez. Treinando em Carmatage, né? Ela foi convidada para ficar e para treinar em Carmatage. O Estranho finalmente se curva na frente do Wong. O Wong até não olha para aquilo e não acredita. Caralho, é o bichão mesmo, hein, meu filho? Parabéns para você, né? E aí, beleza? Uma coisa sobre o Wong, Nerdmaster. Ele virou o Scorpion nesse filme? Scorpion? É, porque o negócio era só jogar cordinha com aquela daga só, fazer mais nada além disso. Não, God! Não, God, please, no! No! No! No! Toma no cu. Get over here! Toma no cu, Jota. Vai. Aí, beleza. De volta lá pro Sanctum Sanctorum de Nova York, a gente vê um estranho lá se arrumando... com roupas bem hippies, bem hipsters, né, da história, e aí ele tá passeando na rua, dando oi pra todo mundo, tal, e coisa, e de repente tá no meio da rua e... Ai, minha roupa no varal! E começa a dar uma dor de corno nele, ele esfrega a testa, tal, e coisa, e a gente vê um olho... abrindo no meio da testa dele. Não, tem duas cenas pós-crédito. Que é assim que o Sam Raimi acaba os filmes dele. o filme acabou. Beleza. E qual é a primeira? Descreva a primeira cena pós-crédito. Deixa comigo. Ana. A primeira cena pós-crédito, eu até achei que era uma espécie de repetição da cena final, porque você viu o Doutor Estranho saindo... do cantinho dele também, arrumadinho, todo chiquetoso. E, bom, você fala que vai aparecer o terceiro olho de novo? Não, o que aparece é uma dama de cabelos prateados, belíssima, usando trajes em tons de roxo, púrpura, a cor que você preferir nessa linha, né? E ela simplesmente fala assim, pois é, né, meu amigo, você causou uma incursão, agora tu vai ter que resolver. Ela usa uma adaga, parece uma adaga ritual, abre um buraco no espaço-tempo e fala assim, e aí, vamos lá ou não? Pode ser, tá difícil. Ah, sabe que mais? Vamos! Não. Ele abre o olho de novo. Pois é. E abre o olho do cu na cabeça dele de novo, né? E quem é essa simpática e faceira moçoila? Pois é, o engraçado é que assim, ela não diz o próprio nome, né? Mas quem conhece o universo do Doutor Estranho reconhece pela aparência física e pelo esquema de cores que a gente está falando da Leia, né? Antiga aprendiz do Doutor Estranho, filha... Ex-esposa do Doutor Estranho e sobrinha do Dormammu. Filha de Umar, sobrinha de Dormammu. Pois é, gente. A menina... Sobrinha neta do Dormammu. Ela não é pouca coisa, não, gente. Nesse é a maga suprema do universo do Dormammu, tá? Chupa essa manga. É, então agora ela é introduzida ao universo Marvel, né? Vamos lá, essa cena para os próximos filmes, né? Mas aí, dona Ana, tivemos outra cena pós-crédito, e essa é o pós-crédito, né? Eu me arrependi. Olha só, eu me arrependi. Eu vou te contar um negócio. Eu me arrependi de esperar essa cena. Não valeu. Tá? Eu tava ali apertado pra ir no banheiro. Não, vamos, tem cena pós-crédito. Vamos lá, vai valer a pena. Não valeu, não. Qual é essa, dona Ana? Pois é. Depois que as últimas letrinhas miúdas sobem na tela, você vê a cara toda preta de vez, né? Já se falou que nenhum bicho foi ferido nessa produção. Né? Nenhum demônio foi ferido nessa produção. Aí me aparece uma cena com o Pizza Popa, né? O nosso amigo Bruce Campbell, dando algumas porradas em si mesmo, com a mão enfeiçada, até que a mão parece só que cansa. Só falta fazer... Acabou! Ele fala cara, isso olhando engraçado. Pra gente. Né? Olha só, foi engraçado? Não, peraí, o negócio. Foi engraçado? Foi. Tem tudo a ver com a porra do Sam Raimi? Tem. Mas, cara, não valeu de cena pós-crédito essa merda. Tivesse feito essa antes e a Cleia depois, que ficava melhor, cara. É que aí o acabou dele não estaria valendo, né? Não valeu puta mesmo. Puta que pariu. Então tá, gente. Adorei falarmos finalmente do Doutor Estranho que presta, depois de ter falado da porra do Mordred, né? Eu quero minha hora de vida de volta, mas não vou ter mais, né? Fazer o quê? Considerações finais. No Fingir dos Ovos, o que, que tu achou do filme do Multiverso da Loucura, Jota? Eu só fiquei... O filme maravilhoso, maravilhoso. Só fiquei triste porque não apareceu uma versão do Cumberbatch ali que eu queria ter visto, né? Eu vou me arrepender de perguntar qual. Ele, naquele vídeo, ele imitando imitando o Smaug. Então tá, né? Sabe, o Cumberbatch lagartão? Uh-huh. Muito massa, seria foda. Sim, mas sim. Muito foda, cara, o tá, filme, bom, muito foda. Tá. Dona Ana, suas considerações sobre o multiverso da loucura, loucura, loucura. Olha, eu gostei, claro que ele é só... Como é que o pessoal fala? Sou putinha da Marvel, né? Bom, esse... Não, mais do que putinha da Marvel, você é uma Cumberbatch. Sim, também, né? É, eu tenho que admitir que eu achei as perucas que ele estava usando muito estranhas. Nossa Tava senhora. Muito estranho. Gente, principalmente a primeira, né? Mas ele é o Doutor Estranho. É, mas a peruca não precisava ser tão estranha, meu. Tinha hora que eu tava assim, tipo, eu estou olhando pra peruca, não tô conseguindo ver o filme. Peruca! Ai. Peruca! E aquela hora, olha que é a gente... Que nem aquela, é que nem aquela hora do filme do Bob Esponja. Careca! Careca! Né? Então, realmente, essa peruquinha podia ter melhorado. É aquele momento que você se pergunta, Marvel, o que, que você tem contra as perucas? Né? A peruca do Loki tem os seus momentos também de o que eu estou vendo. Né? Gente, vamos comparar. A Clay, o cabelo dela estava tão melhor. Eu fiquei até meio perguntando, será que ela tingiu o cabelo para deixar aquele meio? Tingiu, não, é peruca. Deve ser peruca. Não, a Charlize. Mas tá bem a melhor. Charlize não. Não, querida, a Charlize é profissional. Ela tinge o cabelo pra uma ceninha só. Ela faz isso, sim. E é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa vez de um Doutor Estranho que presta. Ficamos com essa por aqui. Vida longa e próspera! You got an Nerd Mail. Open your mind.